noite à meia luz, sonhando. Daria tudo por meu mundo e nada mais. Não estou bem certo e ainda vou sorrir sem um travo de amargura. Como ser mais livre? Como ser capaz de enxergar um novo dia? Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. A meia noite, a meia luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. A meia luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. A meia noite, a meia luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Espaço aberto, tocando o que te toca. Seu amor.

Espaço aberto. O seu pedido está no ar. Midwest, you don't know what you mean to me. All I think about is you. Even when I'm with